4, autorizado cruzamento número 028, reporte na Delta. Gente, reporte para o ponto, Lico 04. Uno 85, nós estamos 26, livre à direita, aguarda antes da Alfa, em chamação, 1-2-1-1. Boa, segue de Alfa, é porta da Juliette. Alfa, da Juliette, 85. Autorizar o táxi via 41 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-18-95, ajuste no 010, bom voo. Feito o ajuste via 41 no Índia no ponto de espera, está fazendo 5295. 2-5. Está no ponto de espera 295, uma boa tarde. Autorizado, Galeão, via P90857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue pista de saída Dael, Leda, Irume. Aciona 5505, controle 119-35. Será coordenado com o centro no 9, reporta pronto, nível 300, posição 300. Guarda, guarda, nós estamos 305, aguardando o voo da Gol, sinto mesmo partindo do centro autorizado. Tem a posição 285, Juliette, portão 2, Fationa. Juliette, autorizado e chama a tarde 3-0, por favor. não tem hotel. Eu tento controlar na sequência, vou ver se ela vai conseguir um 7 ou um 0, vai. É 3193, nível autorizado 300. É, eu só falava, eu falava, eu falava. Papá Romeu, se eu contar, continua a aproximação agora da autorização de todos, confirma então 6? Não, zero. 6, continua a aproximação agora da pista livre, que é ilegal, não, 0, 9. Chanel 320, Apollo 32, livre à direita, chama solo, vou 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Oscar Bravo, boa tarde, informação em curso é Oscar, confirma intenções? Boa tarde, segue de Alfa, reporta em Estagilete. Alfa, Estagilete, reportarei. 75. Tá cancelando a missão? Que se mantenha a ativação da área. Entra, coordenador, limpo 04. Confirma para o olhão para a loja. Gente, o meu Oscar Bravo, autorizado grupo de grupo, segue 500 pés, decola da 17 com proa sul, aciona 5466, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Abraço, protegimento correto para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95. Autorizado, chama táxi. Aproximando da Juliette, o 6320. 6320, 5 Arroz da Tão, oficial táxi, ingressa Juliette, portão 4, pátio 1. Pois, colega da Tão, ingressa e segue para o 04, 6320. Chanel 6315, alinhe e mantenha a partir da cabeça do deslocado 380 metros. Confirma se agiliza assim que autorizada pela torre de decola de imediato. A partir da 380, alinhe e mantenha sempre agiliza, meu. Livra a próxima direita, no solo aos 35. Chama solo 1211, aguarda antes da alta, Papa Romeu Serra Tango Delta. Agora à direita, 211, aguarda. E 3, te considera autorizado, reporta táxi. Serra Tango Delta, boa tarde, segue de Alfa, mantém da Juliette. Táxi K3205, 189 a bordo, autonomia 350, até na Natal. K3205, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 1, vamos. 0 no 1, 2 para 5. Iniciando rolagem 1-0, guarda para a autorização de Deus. 7 horas. Felipe 04, estacionar frequência livre, boa tarde. 315, livre decolagem 1-0, vento no 30 graus, 1-0-9. Autorizado a iniciar, 6-3-9. Autorizado táxi via pátio 1 e já está o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1-1-8-3-9-5. Ajuste no 0-0, meu voo. Cabeceira deslocada, a princípio é a Charlie. Aos 39, livre à direita, chama solo, 1-2-1-9. 2-1-9. Olá, Romeu, Oscar Bravo, ali decola, pista no 7, o vento 1-4-0 graus, 9-9, e fomos trapo, se aproximando do farol de Itaporto, metendo 510. Saiu Juliette Testa, pistando o sol de Itapuã, reportando a vertical do mesmo, forma um tráfego, decolando no 7, asa rotativa, tipo o Robson 44, aumentando 510. Passa o tráfego, reportará a vertical do sol de Itapuã. Gente, 1-3-2-1, aguarda para qual é? Guardando, pode informar a saída prevista? Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, obrigado, 1-3-2-1. Funcionar na base, será 1-7, o outro Romeu, é bravo, sai com controle em 1-1-9-2-3-5. 1-3-5, contorna o pátio principal, reporta na Lima. Já 3193, inicialmente ele mantém, cadê o 190? Já 3805, do código 42, chama o controle em 1-19-35. 19-35, 03205. Já 3193, chama o cabeceiro de 3804, 380 metros, Charlie. Admite, reporta pronto na cabeceira. Mantenha a posição e chame a torre 1-18 do Sumano 5. Azul 4065, boa tarde, número 2 para a cópia, prepara, da Eule da Motion. Capa Romeu, até o direito de serra, o pouso era parado na cabeceira 17. Capa Romeu, na 17, o pouso era parado. Pouso parado e familiarizando, até o direito de serra. Ok, vai pousar parado, até o direito de serra, o 17. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito, saída Arbor, Elefa, aciona 5550, controle 119-35. Autorizando Brasília no 360, conforme o plano. Decola da 10, curva direita, Bora Lefa. Código 5500 e 119-35 com a trilha, Xenera 6321. Xenera 6321, cotejamento correto, reporta pronta. Reporta na 6321. Usamos sequência no pátio 4, até o fim da cena. Confirma? Estou no 659, autorização. No 659, número 2 para a cópia, prepara a Délio de Irune. Azul 4065, autorizado Campinas, via 2110, após conforme rota, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5527, controle 119 do sinal 35. Esse passar de 5 provado, pequeno, nível 320, operador de luz 1-0, após a fase nova do plano. Israel, Leda Mótica, sinal 1-0, controle 3, 2-17, controle 5. Azul 4065, cotejamento correto no trecho em pronta. Salvador, boa tarde, gol 2009, da hora. 009, boa tarde, número 2 para cópia. Cópia, prepara Dael, transição coral. Dael, coral, obrigado. Salvador, Oceania 6142, também tem que dar o Oceano 04 para autorização, Recife. 6142, boa tarde. Recife, prepara Pucajamo Caju, número 3. Pucajamo Caju, número 3, tem. Autorizado Galeão, envia pelo Vembra 857, após moço, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue peixe de saída Tael, Leda, Irume, aciona 5546, controle 119, decimal 35. Autorizou Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida Tael, transição Leda. Apenas em 257, temos o chamar o controle, chamar o controle de 96, com o telefone 5546, agora mesmo. Bom, mesmo com o nosso correto, no 10, chame autorizado Léo, Chevia Golf 1077, após conforme rota, nível 240. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Tael, transição coral, aciona 5540, controle 119, decimal 35. Léo, Golf 240, Chevia Golf 1077, olá, então, no 0, na curva direita, 3 da Delta, no coral, acendo 4-0, controle 19, 5-0, 0-9. 4-0-0-9, corrigimento correto, no portão 8, chame pronto. Camara pronto, vou 2-0-0-9. 2009, transporte de sexo na mesma, na 8. 2009, na 8, autorizado em é 142, pronto, com a 142, autorizado no CIFI, nível 2017, após, conforme rota, nível 350. Decola na 10, primeira curva, esquerda. Segue preciso sair da Puca, Jamo, Caju, aciona 5512, controle 119, decimal 3. Autorizado para Recife, Vale do Lu, 17, 32, conforme nota, 350, nível, decola da 10, primeira curva esquerda, o Cajão Maracaju, 5512, transponde 1935, controle ao Xané, 6142. 6142, protegimento correto no 4, Xenão. Chamaré. Salvador, boa tarde, bom 9-6. Bom 9-6, continua com a última chance, reporta da estrada de trabalho, que legal, 909. Para o seu reporta da estrada de trabalho. Temos 1-4-0 a bordo, 2:42, ação alternada na Caju. 2009, autorizado táxi via parte 1, até o ponto de espera. O ponto de espera chama em torno 118, semana 5. Ajuste no 010, informe cabeceira deslocada 380 metros. Segundo 966, avistado, seguido por um cabeceiro no 0, deslocado a 380 metros, vento 140 graus, 109. Seguido por um cabeceiro deslocado no 966. Para o meu índio não venderá, autorizado o sinal do 97, a porta 3000 e sinal vertical da Rima. 3 milhas vertical da Animar com o numeral. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída pouca, Jamo após direto, aciona 5552, controle 119, decimal 35. Eu ia no general, considerando que eu estava 1801, Polícia da Backtrack está presente, para o à esquerda, Oscar, faixa 4, livrando sequência. Azul 4462. Azul 4462, sente uma aproximação, reporta baixada travada, Tiene da Manjaro no ouro. Vai baixar travado. Tiene baixada travado, autorizado por outro sistema zero. Azul 4462, levando soma 30 graus, 99. Matilde. Gente, eu sou 4065, mas tem o ponto sério, então uma sequência de 309, para pôr o nome no zero. Santo, tá? DOB 185, 4 horas e 20, alternativa Florianópolis. Já na final e outra para o nossa marca do externo, provavelmente uma das duas aeronaves, a terceira do ano do dia, aguarda o ponto externo. Tá, bom, obrigado. Boa tarde, o azul 4071, final de 7.210. Azul 4071, atenção para a aproximação número 2, demora a transmissão de posto, para negar 9090. Excelente, 9090, 4076. Juliette. Ah, são Juliette. Salvador Azul 9135, final de 3 milhas estabilizado, baixar travado. 9135, AECO, 101, 0 graus 109, autorizado pouso, 0 graus 3, 0 graus. Autorizado pouso, 9135. Muito obrigado, já retorno. A única informação que a gente tem é o plano já vencido de 16h33. Tá bom, vou voltar a chegar. Muito obrigado, o Dessa Transa. Paciente. Salvador, Oceania 6321, on position number 6, for pushback and stand. Oceania 6321, stand by, pushback. Bye bye. Direto, persegue, portão 8. Nossa força, do quartel possível. Salvador, TAM 3154, estabilizada na RENAVE da 10-19. 3154, agora aqui está lisa, que é legal, 0-1-0. 9-0-9-0, TAM 3154. Aqui longe, 1-3-5, no salão 0-4, direita, chama salão 2-1-1. Salão 2-1-1. Direita 2-1-1, obrigado. Pushback and start up, Comrade for taxi. Push back and start up. Solo, Azul 9135, boa tarde. Azul 9135, taxi via Alfa, Kilo, Pax 3, atento ao sinalizador. Autorizado o pouso, sistema 1-0, TAM 3-1-5-4. É o Golo 1097, final baixar travado. 3 com 1097, número 2, checa de pouso, baixar travado, comandado já no meio. Ok, como reportado, baixar travado. Chanel 6142, aguarda para gente se estiver. Aguardar, previsão. Previsão de uns 4 minutos. Fazer o pushback simultâneo com o colega na posição 4, depois um pouquinho mais atrás. Seguinte, Chinema 3-2-1. O Chinema 1-4-2 é o

04 foi autorizado, mas foi informado que nós não temos operador de finca. Foi solicitado que entre aqui, por gentileza, se possível, contatar a Infraero, ok? Estamos completamente prontos, porém sem ninguém para tirar o fundo de vida na região. Afirmo o XLM 144, 6142, eu copiei a solicitação, já informei o Infraero. Chegou aqui agora um operador. Estou em contato com a mesma, azul 2790, aguarda. Obrigado.